Alfa Romeo Wolfgang Yank, autorizado chegada a Monf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1021. 4.021, chegada a Monf, com o Wolfgang Yank. 95809, complete final ILS, chame a torre 118.6. 18.6, estabilizado, 5809, cuidado. Torre Salvador 5809, baixar travado final da 120. Web 5809, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Certo. Zona Gol 805, livre da restrição e tapa. Confirmo. Obrigado. Tá 3600 no som 23, tá livre o táxi Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette pro 9, na sua escuta. No meio, frisado chegada a Mari, vê se mantenha 3000 pés, ajuste 1021. Frisado Juliette 3000 pés, ajuste 1021, sou 9606, chegada a Mari. Jet 5809, livre o pouso na 10, o vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 10, Webjet 5809. Chané 6258, 2 milhas para o externo, complete final ILS, 18.6 torre. Afirmativo, ia chamá-lo agora, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Chané 6258. Boa noite, Chané 6258. Aguarde autorização de pouso, ajuste 1021. Com a informação, um chuvisco sobre o campo, a pista já encontra-se úmida. Aguarde autorização. 6258. O Web 5809, no solo aos 25, táxi para o Parte 3, via Alfa e Kilo. Parte 3, via Alfa e Kilo, Web 5809. Afirmativo, Web 5809, as condições da pista, por gentileza, o senhor avalia aí úmido ou já molhada? Molhada, chuva moderada. Ciente. Chané 6258, livre o pouso, na 10. Fique atento à chuva moderada. O vento é de proa, 189. O Chané 6258. Afirmativo 6258, copiou, está ciente, obrigado pela informação, Ed. E só informando a posição no Parte 3 para o Webjet 5809-05. 5809. Então, 05, Em aproximação para Salvador, a torre acaba de formar chuva moderada sobre o campo. Oceana 6258 no solo aos 28, tá livre o táxi, via Alfa, Juliette, o portão é o 11, o 1-1. Alfa Juliette 1-1, 6258, obrigado. Nada. 86, boa noite, 0-5. Boa noite. Romeu Golf Tango Yankee, continue descida para 2000 pés, ajuste 1021. 2000 com 1021, Golf Tango Yankee. Salvador, boa, tá 3152, tá frente da Charlie, vai seguir o 170, linha 3. 5 baixou e travou, visual 1-0. Chegou no 805, tráfego já avistado, com informação chuva moderada sobre o campo, pista molhada, está livre o pouso na 1-0, o vento 1-0 grau 089, ou no 805. E aí, ciente autorizado o pouso 1-0, ou no 805. A06, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao localizador, pegou o 605. de Salvador, gol 1714, boa noite. 714, boa noite. Prezado, chegada Mari, desce e mantenha 050. Chegada Mari, desce e mantenha 050, gol 1714. No solo aos 33, tá livre o táxi. Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 805. Citango, Yankee autorizado, ILS XR, reporte localizador. Portada localizador, Gosto, Yankee. Gol no 606, desse mantenha 2000. O 606 para o localizador, curva à direita na proa 060 e foco estabilizado. Direita na proa 060, vai chamar estabilizado, o 06 inicia redução para a velocidade de aproximação. Iniciando a redução, Golão 606. Tá 3152, continue descida para 2000, ajuste 1021. 2000, 3152. Golão 714, continue descida para 3000, ajuste 1021. Descendo para 3000, ajustado 1021, gol 1714. Seu Golf Tango Yankee, está a 2 milhas do externo, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, Golf Tango Yankee, boa noite. Boa. Controle igual 06, estabilizado no final do ILS, chame a torre. Ok, igual 06, complete final ILS, segue tráfego Boeing 737, meia dúzia de milhas à sua frente, chame a torre 118.6. Ok, sim, meu tráfego, chama 118.6. Romeu, Golf Tango Yankee, avistado, tráfego, o ajuste 1021, pista molhada, a chuva de chuva leve, está livre o pouso na 10, vento é 090 graus, 109, Golf Tango Yankee. Livre pouso na 10, Golf Tango Yankee. Oi, boa noite, boa noite, 06, 102, na produção, Gente, o 606, chama passando externo. O ajuste é 1021, pista molhada, chuva leve. 6006, está passando externo com a frente de pouso baixado e travado. Gente, continue na aproximação, aguarde pista livre. Passando pista livre, 6006 da mão. Golf Tango Yankee no solo aos 40, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chamará antes da Juliette, Golf Tango. Tang Yankee, reporte pista livre. Patrone Gol 1714, está livre da restrição de 5.000 intacto? Afirmo, está livre, desça até 2.000 Gol 1714. Até 2.000 Gol 1714. Golf Tang Yankee, prossiga via Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette, posição Tang Yankee. Número 06 no solo aos 42, tá livre o táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette, 06 da rua. Zona 52, 2 milhas do externo, complete final ILS, 18.6 torre. Estabilizado, 18.6, pé da coloque. É. 794 autorizado ILS, X-Ray, reporte estabilizado. Torres Salvador, muito boa noite, ETAN 3152, passando externo baixado e travado. ETAN 3152, gente, está livre o pouso na 10, tráfego já avistado. O ajuste 1021, vento 1010 graus, 1009, pista molhada, chuva leve sobre o campo. De levar moderada, o 3152. Livre, pausente, tá 3152. Controle Salvador, bom dia, 35344. Trip 5344, bom dia, autorizado chegada Mari, desse mantenha 3000, ajuste na 021. 3000, autoriza toda a tua presença? Autorizado. Chegou a dona, 3152 no solo Alto 47, tá livre o táxi Alfa Juliette, o portão é o meia dúzia. Poxa, senhor, Alfa Juliette meia dúzia, tá, beleza. Estabilizou o ILS, gol 1714. Site final ILS, 18-6 torre. 18-6 torre, gol 1714. Torre Salvador, gol 1714. Gol 1714, gente, avistado tráfego. O ajuste é 1021, a pista molhada, chuva leve sobre o campo no momento, o vento 120 graus, 09 nós, está livre o pouso na 10. E 120 com 09, chuva leve no aeródromo, 1714.